1229, autorizado com Gomes, nível 3, 60, via rota do plano de voo, decolagem pista 90, primeira curva direita, Sambo 1, transição Motiva 5054, transponda, controle 198. Plano 229, rota via, plano de voo. A peso 10, provável, a peso 16, pois muito direto com fins, direto Chamod. A peso 30, entite. Via, pelo 10, tomada, pelo 16, pois, com fins, Chamod. A peso 30, entite. A peso 30, entite, certo. Plano 229, cotejamento correto, chame pronto, portão 4. Plano 229. Azul 2 Nina, call, repita center, frequency 126.0, disponível 128.8. Recife Centro 126.0, 128.8, Azul 2849, thank you, have a nice day. Liga seu Nation Taxi no 1229. Frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1232, tá? 1239, abre. Liga seu Nation Taxi, seu Xanem 0075. Paratá, 6075. 229, solicita táxi, temos zona 47 a bordo, alterna Galeão 0437 autonomia. Golo 229, está autorizado táxi via taxi engine. Quando pronto, a linha de coluna 0, vento variável 3 nós, 1013, Golo 229. Autorizado táxi via Índia, ingresso e decolagem pista no zero, Gol 129. Confio. Puxanê 6251 para Guarulhos, informação Eco, Guarde Copa, subida Salvo 1, transição Mótima. Puxanê 6075, solo voltando. Puxanê 6075, prossiga, senhor. Confirme a rota do plano copiado, por gentileza. Afirmativo, fomos autorizados a saída Salvo, Doc, Amplitude 10, Comab, Amplitude 16, Moscou, Confim, então Amplitude 30. Salvo 1, transição ótima, na interceptora via Pesunão 1-0, até Pubab, Pesunão 1-6, Pesunão direto Confins, após Confins voa Chomod para interceptar 30 Tentite. Tá, absolutamente correto. Foi assim, copiado e inserido por aqui, senhor. Obrigado. Para o táxi, estamos com autonomia de 4 horas e 43. Nosso alternado é Galeão, POB. Estamos com 114, ok? Copiado, chame pronto para o espera. Táxi autorizado via Índia. Via Pátio 1, taxa em Índia. 1013 na justa, chame 6075. Estimativo Pátio via Índia, reportará ponto espera no zero. Movimento, muito obrigado. Puxanê 6251, pronto, cópia? Afirmo, né? Puxanê 6251, autorizado no aeroporto de Guarulhos, viu, pôs o 1-0 Taubaté, nível de voo 360, decola a pista 1-0, primeira curva à direita, subida Sanvo, 1, transição ótima, transponde a zona 5061, controle 198, Puxanê 6251. Direita, Sambu, no Monte, 5061, responde 19-8, controle de saída. Oxenê 6251, correto, total 6, pronto. Minha conta, obrigado. Pode continuar, azul 2535, informação do voo, 5340. Azul 2535, autorizado aeroporto de Santos Dumont, via rota do plano de voo, Pesulu 44 até aldeia, nível de voo 340. Decola 1-0, primeira direita, Sanvo 1, transição Doclo, transponda 5-0, 5-6, controle Salvador, 1-1-9-8. Azul 2535, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, via Pesulu 44, aldeia. Decola da 1-0, com curva direita, saída Sanvo 1, transição Doclo. Transponder 5056, controle 1198. Azul 2535, correto, portão 3, chame pronto. 1229, declara azul 4, chame 198, bom voo. Decolado aos 14, chame 19-8, controle de Salvador, bom voo. 19-8, Salvador, muito bom dia, Chanel 6075, prossiga se considerar da 1-0, está pronto. Nível de voo 360. 360, bom, 2-0. 5, tráfego do colégio, frente, mesmo nível, mesmo destino, mesma rota. Aguarde mais um minuto. Puxa, né? 6075 de colagem autorizada, pista no zero, vento 330 graus, 02 nós. Pista no 6075. Bom dia, foi a percepção de giro de motores em marcha lenta por 5 minutos com 43 em acordo com o Inferno. Ok, solo, a torre está ciente do giro de motor, reporte ao término, Alpha Uniform Charlie, a temperatura ambiente agora 2, 4 graus, altímetro no 0, no 3. Ciente, obrigado. Colado aos 119, chame controle Salvador, 119.80, bom voo. 098, boa semana, obrigado amigo. Oi Salvador, Oceaner 6075, decolou, salvo, passa seu escudo. Oceaner 6075, contato radar, via saída Salvo 1, subiu para nível de voo 360. 360, possibilidade Leda da presença, senhorita? Autorizado Leda. Oceaner 6075. Leda, muito obrigado. Confio. Oi, Leda. Oceaner 6075. Obrigado, senhorita. Uno 229, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 251238, bom trabalho. Para posicionamento 2535, ponte 3. 2535, liberação na Taxi azul 2535, com 101 a bordo, 3 horas e 40, alterna. Possibilidade com ambos pontos, assim, também evitaremos informações. Oxiné 6075, recordando com o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. Agora com Recife 251, 238, bom dia, muito obrigado, boa semana. Bom dia. Azul, Moção, pelo sul. Azul 2535, autorizado a linha e decolar, pista na 0, vento 350 graus, 03, mano. A linha e decola, pista na 0, azul 253. Azul 2535, decola os 30, chama 198, controle Salvador, bom voo. Controle Salvador, 198, Azul 2535. Controle Salvador, bom dia, Azul 2535. Azul 2535, bom dia, contato radar, via Cerda São Bruno, fuga para nível de voo 340. Sobe ao 340, via Sambo, Uno Azul 2535. Direcionar o Xanay 62, segundo. Autorizado, Xanay 62, segundo. Salvador, toma aí, Yankee November. Mike Yankee November, torre. Bom dia, solicitação para o reboque da posição 13, para a posição número 8, por favor. Afirmando, da remota 13 para a posição 8? Afirmativa. Autorizado, até 8, estamos finalizando. Ok, obrigado. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. Centro Recife, 251, alterne 1238, azul 253. Certo, só corrigindo novamente, então o POB é 150. 150. O Xenia 251, autorizado a linha área de colapso no zero, vento variável 3 nós. Oxené 6251, decolada 42, chame controle, Salvador 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Oxené 6251. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Oxené 6251. Oxené 6251, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 360. 360 na Salvo 1, Oxené 6251. O Xalé 6251 no Boileda, aguarde coordenação. Aeronave aqui, Alfa X-Ray. Alfa X-Ray, torre. Permissão do pátio 3 para o Fiqueiro. Autorizado, chamo finalizando. Salvador Alfa Echo Release. Mudou a aeronave, então vai ficar na mesma posição do Pátio 3, senhora. Sim. Chanaima 251, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo 123 decimal 8. 251, alcaína 232, obrigado, bom dia. Hotel Azul Alfa, Palm Jato, comandante de direito do motor do combate 3, bom dia. Motor Pontiago 961 com a informação hotel na posição 02, quando possível coordenar a autorização galeão, por favor. Mono 961, bom dia, informação hotel confere, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via Pernilu 44, segura, per 9857 até Moço, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar 1, transição Doquilon. Primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5107, controle Salvador 119, decimal 8. Gente, autorizado a Galeão, nível 360, na Perizulo 44. Serra Golfo 1000, pelo November 857, Monsur, decola da pista 10.